cuidado com essa dona que ela é esquisita. Essa cobra não é sua amiga, ela sempre me tentou, jogando cantadinhas pelo WhatsApp. E de sair comigo morre de vontade, ela quer fazer amor. Será que não percebe, eu finge que acredita, mas te vejo aí tão envolvida com essa mulher. Essa mulher é uma fingida, tem nada a ver. Porque você não acredita, cê quer pagar pra ver. Que quer seu amor, quer fugir comigo, seja como for, e quer de qualquer jeito me levar embora. Que amiga do caramba é essa? Cê não percebeu que o interesse dela era eu? Você foi só disfarce na mão dela. Percebe, eu finge que acredita, mas te vejo aí tão envolvida com essa mulher. Essa mulher é uma fingida, tem nada a ver. Porque você não acredita, cê quer pagar pra ver. Que amiga do caramba é essa que quer seu amor? Quer fugir comigo, seja como for, e quer de qualquer jeito me levar embora. Que amiga do caramba é essa? Cê não percebeu que o interesse dela era eu? Você foi só disfarce na mão dela. Que amiga do caramba é cê não percebeu que o interesse dela era eu? Você foi só disfarce na mão dela.